emoção, fé, coragem, adrenalina, técnica, força e superação. Assim é a vida do DJ Wellington Franjinha. Segura, via! Sua hora é agora! Tem que ser cabra macho pra domar esse animal! É ele, cabra macho, sim senhor! Ele que vem diversificando e qualificando esse espetáculo! O sistema é bruto, o laço é curto e a pegada é daquelas que pede replay. Esse é o DJ Wellington Franjinha. E agora vai tocar pra vocês. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. Assis Produções, agora é Carroça da Saudade. Quanto mais você me abraça, mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você e tanto pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Um abraço a galera de Chaves. Pode o mundo. Um abraço do Adido Franjinha. A braquinha está de boa. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Vamos nessa saudade pra você. Como é que é? É por você que canto. E de Wellington. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você que canto. Vamos lá, que é do remanso! Ela vai voltar. E a saudade pra você? Como é que é? A carroça. Wellington Franjinha. O DJ mais completo do momento. Vem para um passeio nas recordações. Carroça da Saudade. Agora, um luxo pra você, seguidor. Agora é com o DJ fenomenal do Pará, o Wellington Franjinha. É a luxuosa. É de luxo. Eu estou estou sozinho, esperando a lua voltar. Olha o seu Paulo, dona Nina, grande abraço a vocês, o nosso casal do caqueado luxuoso. Olha o seu Paulo. Meu benzinho foi embora, me deixando na solidão. Eu preciso falar pra ela me tirar. Seu Paulo e dona Nina. Baixa. Eu sei que a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Oi, oi, oi, oi, meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Agora você tem a luxuosa. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar, amor. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar. Saudade, meu irmão. Como é que é? Orgulhosamente, Marajoara. Búfalo do Marajó. Verdadeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha, dá um show. DJ Wellington. Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Yo, yo, yo, yo, meu Deus. A esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar, amor. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar. Show da Luxuosa. No toca-disco uma linda canção, um drink no afã de muita emoção. Pode até nascer um grande amor entre nós. Ei, Botelho, não chega aqui, por favor. Tal qual a flor que brota no meu jardim, com formosura linda e meiga assim. Você é a rosa de pureza sem fim, meu amor. Meu grande amor. Então verás o amanhecer, agindo pra mim e pra você, com sonho azul pra gente viver. Um grande amor. Agora a sua saudade é de luxo. Você é rosa e pureza sem fim, meu amor.

boca que me deixam sempre louco de vontade de tocar. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam, uma luta de amor. Eu sou teu, você é minha, tenho agora o que eu não tinha, telepatia está na linha, ouve o que eu vou falar. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. É doido, meu irmão. Vamos lá! Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Wellington Franjinha, essa é a diferença. De manhã quando abro a porta e o sol me encandece, é teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite quando contigo adormeço, quando desperto me entristeço, como é ruim sonhar. A saudade, garotinho. Bora lá, esse! Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Vamos lá! Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Ai, meu búfalo! Falar a verdade faz tão bem, e assim sem maldade, nunca te amei. Você foi mais um caso que um dia por acaso trazei. Eu gosto da vida com o que ela traz. Você foi perfeita, eu fui demais. Agora dá um tempo, foi coisa de momento, não mais. A gente se engana, nem sei porquê, até diz que se ama. Depois que sai da cama, já não tem mais nada a ver. Eu sei que é duro ouvir isso de mim, mas olha, eu te juro, não podia imaginar que tudo terminasse assim. Não podia imaginar terminasse assim. Falar a verdade me faz tão bem, e assim.

dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Uma saudade. É no remanjo. Oh, oh. DJ Wellington Franzinha. DJ Wellington, é assim que se faz. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Eu me atirei de cor. Aí é velha guarda. Dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Onde você se vê? Há uma criança brincando de se esconder. Desse jeito, meu amigo Cebola sai chapado hoje daqui. Vermelho, não. Só do jeito que ele gosta, meu irmão. Por isso que ele veio cedinho. Vai escutar a sequência da Caixa Preta. Tinha curiosidade, meu irmão. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar, viver no espaço, ou ficar presa no chão. Considerado, meu amigo Bate Fino, tá por aqui, Saramânia. Parece aqueles gatos na canoa, só observando, só na moral, dando aquela talagada, pai d'égua. Daqui a pouquinho, ele não vai dançar, ele vai bailar, aqui na Monstruosa. Carroça. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Você pode cantar como esse pássaro. Você e a sequência da Caixa Preta. Como esse sol. É com isso aqui o Franjinha. Detona aqui na Luxuosa. Você pode voar livre no espaço. Vou tocar uma aqui. Um amigo Cebola. Se lembra lá do Santa Cruz da Pedreira na época. Você pode. Vamos lá! Sacramento! Quando eu era menino, tanta coisa eu